vai chegar diante de você. Anjos virão e descerão ao seu lado, porque você não é natural. Você não é